autorizado a linha MT GY51. Dado por 1218 direto de China. Certo, direto com a Latuba, o Índia Lá de Alfa. Estou em GY251. Para ingresso na Delta, TAM 3454. São 3454, livre ingresso na Delta e Xangatão 18 decimal 6. Livre ingresso na Delta 18,6, bom dia. Voador, bom dia, TAM 3454. TAM 3454, mantém o ponto de espera, tá com seu Delta. Mantém o ponto de espera, 3454. Autorizado a decolar 200 grau 09 nós. Autorizado a linha e manter. Avianca 6311, chame o centro Recife em 1288, alterna 1335. 1288 e 1335, obrigado. Segundo 317. Para o táxi, 397. Ah, 3454, autorizado a linha e mantém. Ali mantém, 3454. Apenas confirmando, os 370 são os primeiros 1.200 metros, senhor? Afirmativo, a faixa fica à sua direita e como justificativa a aeronave fez uma solicitação à torre para decolar um pouco antes, que estava com restrição técnica e foi autorizada excepcionalmente. Quem? Salvador? A outra pista de Salvador, eu não conheço muito bem, cara, a outra pista de Salvador. GY51 decolou 08, chame o controle. 51, sem retirado pela coordenação. Disponha. Manter o procedimento, vai manter, está? Vai interceptar o localizador. Pista 10, circula e pousa na 17 com autorização da Torre Salvador. Proteja. Afirmativo, bloqueio o localizador após a internação da torre, passa a ter a 35. Após autorização da torre. Papatango Charlie Golf Quebec, desça para 2010, ajuste 1016. 1016, 2010, Charlie Golf Quebec. Do procedimento. Pode parar. E 5-1, contato radar na decolagem, suba ao nível 280, perfil da saída MOMO. 280, saída. linha do Pombo, JB5 Ono. Torre Algo na 317. Firme. É o Gol na 317, é. Nós vamos ter pela Índia aqui. Afirmativo, prossiga. Está autorizado a chamar alguma coisa? Decolou 09, curva direita, corredor Axecha, meu controle, 119.35. 119.35, até regresso, ao ponto direto. Controle chamador, muito bom dia, sapatão igual alfa Vitor Juliette, decolata 197, ascensão a 1.93, corredor Axé. Sapatão igual alfa Vitor Juliette, sua para 1.000 pés, reporte farol da barra, mantenha o corredor Axé. Corredor Axé, 1.000 pés, reportará no farol da barra, o alfa Vitor Juliette. Bom dia, prossiga. Deixa, aguarde a coordenação, altimetrão no 0, 1 no 6, Whisky Golf Kilo. Whisky Golf Kilo autorizado, o voo, o Salvador Aracaju, no nível 070 pela rota Golf 677, decola da pista 17 com curva esquerda, no perfil Conde. O controle Salvador é 119.35, torre 1186, acione o código 0264. Então, estou aqui aguardar a confirmação da sua modificação para Porto Seguro. Aguarde confirmação com a sala IS. Não, negativo, no momento negativo. Aguarde a confirmação do seu plano de voo. Aguardo as horas do altar na Aracaju, pronto para ataque. Firme o número de pessoas a bordo. Ono 08. Ono 08, autorizado o táxi via Índia, Alfa e Delta, antes da Delta, 118.6, Ono 397. Índia, Alfa e Delta, antes da Delta, 286, Ono 397, bom dia, Ono 397. Bom dia. Fala, tá 3602, uma orca. 3602, aguarde coordenação, altímetro no 06. Guardando 3602. 120.1. Salvador 1, Salvador 6, aguarde coordenação Recife, altímetro 1016. 1016, 100 da novembro, aguardando 6726. Papa Romeo, Charlie, Golf, Quebec, informe visual com o campo. Afirmativo, informará visual com o campo, quero gol. Chama o controle, então 3454. Chama o controle agora, então 3454. Corre Salvador, bom dia, Gona 397, aproximando-se da Delta Vial. Vamos para decolagem. Gona 397, mantenha o ponto de espera, tá com seu Delta. enquanto espera no treinamento. Ao 330, perfil de saída pública, 3454. Wave 51, chame Centro Recife, 1-2685, alterna 1-2545, passa nível 140 para 280. Afirmativo, Recife, 1-2685. Barulhos, ou 1983. Solo de Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, prossiga. Bom dia, todo o lado do estado, 2 a bordo, Santa Rocha para o voo local. Aguarde com a atenção de Índia Delta Papá. Papá. Charlie Golf Quebec, copia o controle. Delta Papá vai voar setor do farol de... farol da Barra, confirmando? É, o que foi melhor pro controle aí, acho que o setor norte eu vou fazer o cheque de transponder, que quero acender até 6.500, ali verificar minhas altitudes, nossa vida e na descida. Ok, vamos coordenar setor norte aí, inicialmente vamos autorizar 1.000 pés pelo forte, se eu recordar na uma altitude conveniente com controle posteriormente. Poxa, 1.000 pés no forte, beleza. Aguarde a coordenação 1 minuto, dia da Papá. Alô? Aguarde coordenação o 1983. Padá. Quebec, caso esteja escutando o controle, chame torre 118.6. Salvador, 35490. Uma viseira, aguarde coordenação para Porto Seguro, para Petrolina, aguarde. Petrolina. Quatro, passa nível 130 para 330, chame Centro Recife, 1-2685, alterna 12545. Posição 5, versão 3454, na morte. Para Guarulhos, pela Upper Wings 0. Decolada 10, com curva direita, nada else e nessa. Controle, 119.35, torre 118.6, e o nosso transponder é o 5077, voo 1983. Correto, o contagiamento está correto, chame autorizado o pushback acionamento, chame para o táxi, 1983. Autorizado o push e acionamento no 4 de Samará para o táxi, 1983. Correto. Está pronto, senhor, 3602. Então 3602 autorizado por seguro, nível 300, da decola da pista no zero com curva à direita, saída da EL, transição de NER, controle Salvador em 1119, decimal 35, torre 1186, acione o código 5101. Autorizado Porto Seguro, nível 300, decolada 10, curva à direita da Eltiné, 1935, controle, torre 286, 5101, tá 3602. Correto, chame para acionamento, 3602. Chamará. O vento é 190 graus, 089, tem condições de pouso na 35? Negativo, então alterna para a 197, curva direita devido a falha no contato. Positivo, não recebi nenhum contato até então, fiquei aguardando algum contato de sua aeronave. Está autorizado curvar à esquerda e ingressar na perna do vento, pista 17, chamar para girar base, da 17, Charlie Golf, Quebec. Afirmativo, curva esquerda para ingressar na perna do vento, da 17, Charlie Golf, Quebec. Rota Perisco 58, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 119-35, torre 1186, acione 5103. 30 Perisco 58, Puca Aracaju, decola da pista, curva esquerda, 5103, transponda, controle 1935, torre 2186, mensagem 26. Correto, reporte para acionamento, mensagem 26. Felipe 5490, Coatena. Copia. VIP 5490, autorizado Salvador Petrolina, nível de voo 180. Decola da pista 10 após a decolagem esquerda, saída Momo Albo após direto. Controle Salvador em 119-35, torre 1186, acione 5104. Tudo bem. Esquerda, Momo Albo, controle 1935, transponder 5104. Possível decola 17. Gente, vamos coordenar a decolagem da 17, Índia Delta Papá, tá pronto pra cópia? Prossiga. Índia Delta Papá, autorizado voo local no setor norte do aeródromo, decola da pista 17 com curva esquerda no corredor forte, manterá 1000 pés inicialmente, controle Salvador em 119-35, torre 11830, acione 0117, Índia Delta Papá. 0117, decola da 17, com a esquerda, Bill Page, 186-3535. Correto, para acionamento, chame a torre em 118.6, Índia Delta Papá. Whisky Wolf Kilo, Salvador. A sala IF de Salvador pediu para que o senhor entrasse em contato com ela. Ok, vamos reconfirmar isso aí, ok? Obrigado. Claro, vou 1983 para o táxi. O nosso TV é de 81, temos 4 horas e 20 com o galhão. Ingresso e decolagem 193. Índia, Alfa e Delta, antes da Delta, chama a torre em 118 desse momento. 1193. Esquilo autorizado para Porto Seguro, nível 060, pela rota Golf 677, decola da pista 17 com curva direita na saída Coral, o controle Salvador é 119-35, torre 1186, acione 0264. Correto para acionar 118.6, Whisky Golf Kilo. 0 graus 109, Papatango Papa Tanguão. Papa Romeu, Charlie Golf, Quebec. Golf, Quebec. Corre, bom dia, Gol 1983. Gol 1983, autorizado a linha e manter. Pista 1 no 0. A linha mantém no 0, no 1983. Autorizado no 2, aposto para o táxi. Autorizado, levanta para o táxi. Perfil da Dael. 220, perfil da Dael, no 397. Charlie Golf Quebec, no solo aos 25, prossiga em frente. Após o tráfego estar à sua direita, faça 180 graus e dê passagem ao mesmo. Mantenha a posição e dê passagem ao mesmo, Punch. Índia Delta Papá, livre ingresso, chame alinhado e pronto no 7. Papá. Charlie Golf Quebec, após o Índia Delta Papá, livre táxi para os hangares, à esquerda. Tira 0 no 5. Está autorizado a RNAV após a posição ITAP, pronto, Serra Vitor 366. Índia Delta Papá, autorizado decolar, pista 17, o vento 150 graus, 08 nós. Papá. Confirme o PB, 3602. É, 120-6726. 120, autorizado o táxi, corrigindo, 6726, autorizado o táxi para o ponto de espera do 10 via Índia. E Alfa, antes da Delta, 118, decimal 6 para decolar, 6726. Índia Alfa, antes da Delta, 118,6 para decolar, 6726. Índia 397, passa nível 130. Chame o centro Recife, 1288, alterna 133-25. 288-133-25, obrigado, bom dia. Correio 983. Decolou os 29, chame o controle, gol no 983. Controle, 93. Patango, Índia Delta Papá, decolou os 29, curva esquerda, 1.000 pés, corredor forte, aguarde transferência. Papá. Da saída da El. 360 no perfil da El, voo 983. A velocidade em rota? 160. Gente. Here the final English report. Runway inside or established in final. TAM 3602, autorizado táxi via Juliette, Alfa, antes da Delta, 118.6. Juliette, Alfa, antes da Delta, 118.6, obrigado. Claro. Whisky Golf Kilo, autorizado a linha e manter pistão no 7. Atualizou Salvador, de Índia Delta Papá. Tá na frequência da torre ainda. Salvador, Webjet 6726. Mantenha o ponto de espera. Índia Delta Papá, mantenha 1.000 pés, ingresso corredor forte, reporte 20 milhas. Positivo. Alguma altitude que a senhora recebe aí no monte da gente? 1.000 pés, Índia Delta Papá, confirme. Positivo. UP 5490 pronto para o táxi, PCAB 42, Salvador 350, perna Salvador. A minha tá aí do transponder, diversas altitudes. Chame 118.6 para ingresso e decolagem. Lima, Mike, Quebec, 18.6 para decolagem, 5490. Ingresse na Delta e mantenha, TAM 3602. Ingresse na Delta e mantenha, TAM Jet 6726, autorizado decolar, 200 graus, 10 nosso. 00, flagem, pistão na 0, Golf Kilo 125, chame o centro.